nome dele é Theo Santana Produções. É o Jorge Matheus, o único, meu filho. Não adianta tu se preparar um romance comigo, já disse não rola. Te avisei pra não se apegar. Taga maragatone agora, tá provando pra veneno. Mundo deu volta e a vida é assim. E eu te falei que te amava, mas hoje já disse. E o que? Tô nem aí, olha, foi você que gostava de brincar, de iludir. Tô nem aí, tô nem aí. E ontem eu falei que te amava, mas hoje já te esqueci. Tô nem aí, tô nem aí. Olha, foi você que gostava de brincar, de iludir. Tô nem aí, tô nem aí. Jorge Matheus, único, Theo Santana Produções. Galera da Devassa, estourada. Galera da Maratá, tamo junto. Portal do Arrocha. Não adianta tu se preparar, um romance comigo já disse não rola. Te avisei pra não se apegar. Pega maragatone, tá provando pro veneno. Mundo deu volta e a vida é assim. E ontem eu falei que te amava, mas hoje já te esqueci. Tô nem aí, tô nem aí. Foi você que gostava de brincar, de iludir. Tô nem aí, tô nem aí. E ontem eu falei que te amava, mas hoje já te esqueci. Tô nem aí, tô nem aí. Olha, foi você que gostava de brincar, de iludir. Tô nem aí. Lojas Mari, meu amigo Júnior, estourado, melhor estilista do Brasil.